todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Hoje, onde vamos falar sobre o maior espião da história do cinema, sobre o agente que já teve muitas faces, mas um só nome. Vamos falar de James Bond, 007. Para falar comigo desse assunto, tá aqui ao meu lado, como sempre, o Alexandre Luiz. É isso aí. É, na verdade, são dois nomes, né? James Bond. Mas tá, beleza. Sério que você vai começar assim? Uma piada tão sem graça? Tá bom então, né? E ao meu outro lado, também como sempre, o Arley Bonanno. Eu acho que eu vou pedir um 00 na frente do meu nome. Tem pessoas que andam merecendo morrer por aí. 00 Arley Costa Bonanno? Sim. Começar a assinar meu nome na carteira de identidade assim. Bom, que ia ficar um pouco sem sentido, né? Sem ter nenhum outro número, né? Sem problema. Não? Porque eu sou o único. Ah. Eu achei que você fosse trocar teu nome pra Bond Nano. Nossa. Alexandre, sossega, tá, vai. Tá inspirado hoje, Alexandre. Sério mesmo? Sossega. Eu tô, assim, você tá aguardando todas as piadas que você tem aí só porque a gente tá há 300 anos tentando gravar isso aqui, vai? Um mês, no mínimo. E olha que essa é só a primeira parte? Pô. Pois é. Vamos aos nossos recados, então, antes de tudo. I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. E é isso, meus amigos. Vamos falar sobre os 22 filmes do Agente 007. Mas você deve estar perguntando. É isso aí. Então, nas próximas 8 horas, vocês se preparem para escutar esse podcast que vai entrar pro livro dos recordes. Exatamente. Sente-se, se acomode agora, porque você vai passar um bom tempo escutando a gente. Não, não vai ser bem assim. Né? Senhor Alexandre, explique pra gente como é que a gente vai comentar 22 filmes do James Bond sem cansar os nossos ouvintes. É sem cansar os ouvintes, eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente resolveu dividir esses podcasts em 3 programas para conseguir cobrir aí essas 3 fases do 007, que já foi interpretado por vários atores, né? É, 3 pelo menos que fizeram vários filmes, então dá um volume grande aí. E hoje a gente vai falar dos filmes feitos com o Sean Connery e com o George Lazenby, né? Que na verdade com o George Lazenby é um filme só. Que é uma fase que vai de 62 a 71. Exatamente. Aí na segunda parte vai ser só apenas os filmes do Roger Moore, que ele tem uma quantidade maior. E no último vai ser com mais filmes, porque a gente vai falar do Timothy Dalton, do Pierce Brosnan e do Daniel Craig. Exatamente. Mas vamos ao que interessa então. Alexandre, por favor, explica pra gente quem é e como começou a trajetória de James Bond nos cinemas. Pois é, James Bond, ele surgiu numa série de livros escrita pelo Ian Fleming. Ele começou a escrever esse livro por conta do trabalho que ele teve durante a Segunda Guerra, porque ele foi do Serviço Secreto Britânico, mas fazendo trabalho de mesa, né? Fazendo trabalho burocrático. Ele era monetário, no fim das contas. Era monetário, ele gostava do James Bond, existia um James Bond, ele era apaixonado por ele, podia falar que era ele. E aí ele começou a escrever esses livros, né? Começou com Cassino Royale, fez um certo sucesso e chamou a atenção de um produtor de cinema inglês chamado Albert Broccoli, né? Pô, só porque o sobrenome do cara é Broccoli, você vai dar risada? Ai, ai, cara. A gente é meio idiota mesmo. Ah, eu pensei 300 mil piadas com brócolis, mas roda o assunto aí. Aí ele se interessou em começar, né, uma série de filmes baseada nos livros, só que ninguém estava muito entusiasmado em ajudar ele, né? Ele sozinho não conseguiria bancar. Uhum. E aí essa peregrinação dele em busca de um outro produtor, né, de alguém que entrasse com mais grana, começou em 59 e foi terminar em 61, quando ele encontrou o Harry Saltzman, que acabou sendo o outro produtor da série, né? E eles compraram os direitos para fazer todos os livros, né, do 007, menos o Cassino Royale. Eles compraram os direitos do Fleming. Só que aí começou uma outra peregrinação, que foi para encontrar um estúdio de Hollywood que apostasse na trama, porque os estúdios achavam que... Cara, só dos Estados Unidos mesmo, né? Eles achavam tudo muito inglês. Talvez porque o personagem era inglês, o escritor era inglês. Será que foi isso, assim, né? Talvez, né? Porque tudo ali era inglês. Que era é, tudo né? inglês demais e que... com muito apelo sexual, né? Eu não entendo, cara. Os caras querem fazer dinheiro como, então? Sabe que sexo e violência que é o que dá grana? Pois é, principalmente na década de 60, que não tinha quase nada de diversificação. Pô. É bom a gente dizer que antes disso, o 007 já havia sido adaptado num especial pra TV americana de 1954, baseado no Cassino Royale. Só que, como foi feito na TV americana, eles transformaram o 007 num agente americano. Nada mais justo, né? Claro. E era o Jimmy Bond, né? E aí, pra fazer o contraponto, o Felix Leiter se transformava num agente britânico, né? Olha só. Muito inteligente. Só americano mesmo. É, e aí eles adaptaram no especial de uma hora, né? Uma adaptaçãozinha, assim, leve, sem muita pretensão, né? Aí quando o Albert Broccoli e o Harry Saltzman conseguiram um estúdio, né? Que foi a United Artists, eles fundaram uma empresa, que era Eon Productions, né? Pra começar a produção de um filme, que ou seria o Thunderball ou o Dr. No. Thunderball, né? O Chantagem Atômica. Ele foi escrito pelo Ian Fleming, mais ou menos com a intenção de transformar ele em filme. E aí acabou gerando um problema de direitos autorais, porque o cara que depois escreveu o roteiro pro filme, na época que ele já tava escrevendo o livro, acabou criando alguns personagens. Né? E depois processou o Ian Fleming pelo Ian Fleming ter utilizado esses personagens no livro. Né, vai entender. Mas esse processo acabou gerando um problema, que o Thunderball ficou anos aí sem poder ser adaptado. Uhum. Ele foi só pros cinemas como o quarto filme do 007 e ele deveria ter sido o primeiro. Mas, como ele não foi o primeiro livro a ser adaptado foi o Dr. No, em 1962, com o Sean Connery vivendo o 007. O Sean Connery não era... ainda. É, não era o Sean Connery, não era a primeira escolha também. Incrível como nunca é pra ser o cara, né? Pois é, né? Geralmente os que nunca são é os que dão mais certo, né? Exato. Os produtores queriam outros atores, né? Como James Mason, Richard Johnson, David Niven, né? E o Albert Broccoli, ele queria mesmo o Cary Grant pra fazer. Ian Fleming, ele queria que fosse o Roger Moore. Mas inicialmente ele não aceitou porque ele já tava comprometido, se não me engano, com uma série de TV que chamava O Santo. Isso, era a série do Santo que depois ele levou muito do personagem dele depois pra interpretar o 007 quando ele foi fazer, né? E, inclusive, o Ian Fleming odiava o Sean Connery no começo. Ele não gostava, principalmente porque o Sean Connery já tava meio careca e ele usou peruca em todos os filmes do 007. Pois é, dá pra perceber bastante no último dele. É. Não, e no Thunderball, quando ele nada, dá pra perceber que tem bem pouco cabelo na frente. Assim. E isso foi um dos motivos, assim, que o Ian Fleming achava um absurdo, né? Ele não gostava mesmo do Sean Connery, mas depois ele deu o braço a torcer. Pois é. E deu o braço a torcer de uma forma muito elegante, né? Que nos livros ele estabelece uma ascendência escocesa pro 007, né? Em homenagem ao Sean Connery. Bonito, bonito. E também, assim, né? Relacionado ainda a casting, né? O Ian Fleming quis que quem interpretasse o Dr. No fosse o primo dele, o Sr. Christopher Lee, que acabou nem sendo cotado pelo papel, pelo produtor e tudo, e acabou não indo, né? E aí convidaram no local. É, eles queriam também o Max von Sydow. Isso. Mas só que o von Sydow era inicialmente pra ser o James Bond. Ele foi cotado pra fazer o vilão, pra fazer o Dr. No. É, mas ele também foi, eu acho que, o primeiro cotado pra ser o James Bond. Cara, seria muito estranho o Max von Sydow do 007. É. Mais engraçado, né, que até parece piada, mas não é, é o Noel Coward, que ofereceram o papel pra ele e ele respondeu: Dr. No? No, no, no. E aí, né? Azar o dele. Pois é. É muito legal isso, porque o pessoal, nessa década de 60, por mais que o filme tenha... os filmes fizeram muito sucesso, vários atores recusaram papéis nos filmes do 007 sem entender muito bem como aquilo tava crescendo, né? Eles não tinham muito a noção de como aquilo tava ficando gigante. Tanto que depois o próprio George Lazenby, ele dá uma declaração ridícula do motivo que ele só fez um filme. Que ele falou que depois dos anos 70 o 007 não ia vingar mais. mais. Na cabeça dele, o 007 estava um personagem ultrapassado que ele não sobreviveria aos anos 70, né? A gente percebe como que eles não tinham mesmo essa noção, né, de como o personagem estava enorme, gigante, né? Como se transformou numa franquia enorme. Pois é. E nesse filme, o vilão, no caso ali, o Dr. Enyo, ele só aparece no final do filme também, né? Praticamente o filme inteiro ele fica só a voz dele. É, mas isso acontece, assim, em vários 007, isso acaba acontecendo, né? Inclusive tem um vilão aí, né, que é o que a gente vai falar mais pra frente, que é o Bluefield, que ele acaba, tipo assim, sendo... A gente escuta a voz dele em diversos filmes e só a partir de um determinado filme que a gente vai ver ele mesmo. Isso. Né? E que, inclusive, vão mudando os atores que interpretam ele também. É, mudando radicalmente, inclusive. Né? É. Pra dirigir o filme, eles chamaram o Terence Young, que foi um diretor fundamental pra estabelecer várias coisas no universo do 007. É, principalmente a questão de mostrar o James Bond, né, como um playboy, né? O único agente secreto do mundo, agente secreto, né? Que o cara entra em qualquer cassino e o cara... Ô, Mr. Bond! Mas ele é aquele cara de pau. Que tipo assim, eu vou falar meu nome, foda-se. Vai vir me pegar, eu mato, não tem problema. Pra que inventar nome? Ele é o agente menos secreto da história, né? Na verdade, cara, o Tony Stark poderia ser um 00, entendeu? Que ele também tá pouco se fodendo. Ele fala, sou o Tony Stark, eu sou o Homem de Ferro. Caralho, caguei. Venham me pegar, né? É, bem nessa linha. Mas ele se comporta como um playboy, né? E muito desse comportamento playboy do 007 veio do próprio Terence Young, que ele é descrito pelos atores que trabalharam com ele e tal, como um playboy mesmo, né? É, então tem muitas curiosidades de bastidores, que ele que chegava no Sean Connery e falava, não, ó, você tem que se comportar dessa forma, você tem que andar dessa... Porque o Sean Connery, ele é bruto. O pessoal reclama do Daniel Craig, que o Daniel Craig é bruto demais e tal, mas o Sean Connery era motorista de caminhão antes de ser ator. Brucutu, mano. É macho. É, o Sean Connery ele era, tanto que uma das coisas que mais chamaram a atenção na época do Dr. No foram as cenas de luta, assim, porque até hoje, se você levar em conta os filmes que eram feitos na época, as cenas de luta do 007 são muito realistas, sabe? É como se fosse uma pessoa brigando mesmo, sabe? Não tem muita coreografia, é brutal, ele pula em cima do cara e dá porrada, sabe? Não fica aquela coisa de ficar dando soquinho de longe, sabe? Não tem muito disso. Ele é bem bruto mesmo nessa parte de luta mesmo, cara. Não tem aquela coisa bonita de se assistir, né? Exatamente. É uma das coisas que mais fazem parte dessa primeira fase do 007, é isso mesmo, sabe? Essas cenas de luta menos coreografadas e mais brutais, né? Exato. É uma curiosidade aí que a gente tinha falado do Blofeld, né? Tinha falado do Blofeld, né? Tem uma curiosidade aí. O Blofeld, ele só aparece no segundo filme, só que só a mãozinha dele passando a mão de um gato, né? E o corpo é de uma pessoa e a voz é de outra. Isso. Quem faz, o ator que faz o Blofeld no Moscou contra 007, que é o segundo filme, é o mesmo ator que fez o Professor Dent no primeiro 007, que é o Dr. No, que é o Anthony Dawson. É que ele era um amigo do Terence Young e tal, e aí o Terence Young foi lá e chamou ele pra fazer o Professor Dent e depois pra fazer o Blofeld ali. Só que quem faz a voz é o Eric Paulman, que era um outro ator, né? Mas aí, voltando lá pro Dr. No. Se a gente parar pra pensar, o Dr. No, ele é um filme pobre do 007. Até o orçamento do filme foi R$1 milhão, né? Mas pra época não era tão pequeno assim, era um orçamento razoável. Mas a gente assistindo ele e depois dos outros filmes, a gente percebe como que foi crescendo o valor de produção. O Dr. No, ele é um filme mais pobre. Se a gente for levar em consideração o Dr. No, perto de alguns filmes que foram feitos na época, ele é um filme até meio pobre, assim, sabe? Ele não tem grandes valores de produção, se bem que tem uma explosão muito bem feita no final, mas ele não tem grandes valores de produção como a série acabou ganhando com o passar do tempo, principalmente após o quarto filme. Mas isso realmente deve ao sucesso, né? No início você não tinha... Exatamente, lógico, não. Era uma aposta. Foi fazendo sucesso, foi ganhando mais grana pra ser feito, né? Mas assim, esse filme também serve pra mostrar, assim, quer dizer, definir diversas coisas que viraram padrões, né? Do nosso 007. A abertura com a cena do cano da arma e ele atirando e descendo o sangue logo na sequência. Uma música tema forte. A própria música tema do 007, né? Padrão. Tem também, né, o Bond, favor, James Bond. My name is Bond, James Bond. O Vodka Martini, batido, não mexido. Exato. Isso. Tiveram várias coisas. Questão de pelo menos dois interesses românticos no filme, né? Ah. Que tem a Sylvia Trent no começo, depois a Honey Rider no meio lá do filme. Ah, e tem muita coisa que depois acaba sendo repetida pelos outros filmes, né? E aí ele acaba introduzindo essas coisas pequenas, assim, mas a maior parte das marcas registradas mesmo, que acabam se tornando repetitivas nos filmes do Bond, elas só aparecem mais pra frente, né? E ainda não é no segundo filme, que é o Moscou contra 007. I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Daí, um ano depois, vem o segundo filme dos agentes James Bond, 007, que seria Moscou contra 007, trazendo de novo Sean Connery como no papel principal. Né? Pois é, esse eu vou ter que falar, esse pra mim é um dos melhores filmes da série, e eu só não digo que ele é o melhor por conta do Cassino Royale do Daniel Craig, porque Moscou contra 007, além de ser um puta de um filme do 007, ele é um puta de um filme de espionagem. Aliás, eu acho que é o único filme do 007 que você pode considerar como um filme de espionagem mesmo, sem exageros, né? Porque senão o Dr. No, você já tem, né, um vilão megalomaníaco, que tem um plano, né, tal. O Moscou contra 007, não. Né? Ele é realmente um filme de espionagem, um jogo entre espiões, né, entre Exato. O Serviço Secreto Britânico e o Serviço Secreto Russo, né, a KGB, ou Smersh, né, no caso. No final, a gente acaba descobrindo que tudo era um plano pra acabar a tal da Spectre roubando o tal do decodificador que eles tanto queriam. Pois é, é um plano simples, né? Roubar um decodificador, assim, simplesmente pra depois crescer, né? E nesse aí que começa a ter as bugigangaeiras, né? Ah, tem ali nem tanto, cara, nem tanto. Mas tem ali a maletinha, não, tem uma... Mas é pouca, porque tem uns filmes que tem umas 20 bugigangas, velho, é cada um mais escroto. Sim, sim, outra, mas no caso, no primeiro, não tinha nada disso, assim, de bugigangaeira. Aí eles começaram a introduzir, né? Que tinha no primeiro era que o cara pediu pra ele mudar de uma bereta pro APPK. É muito legal, ó, você vai pra missão. Ah, o que que eu vou receber pra ir pra missão? Não, só essa arma aqui. Beleza. Não. Nós vamos trocar. Não, mas eu gosto da bereta, foda-se. Você vai de PPK. PPK falha menos. Você vai de PPK e foda-se. Que aí acaba virando, né, uma marca registrada do 007, que é sempre pra usar o Walter também. Aí no Moscou contra 007 tem a questão da maleta. Mas a maleta, ela não é tão exagerada. Não, faz sentido. É, ela é uma coisa assim que é funcional. Eu teria como fazer aquilo funcionar no mundo real, né? E não é tão exagerado assim. Então, funciona ali, é um negócio básico, mas o que realmente é interessante é que introduz o Q, né, como o Desmond Llewellyn, né, que é o ator que interpretou o Q até o penúltimo filme do Pierce Brosnan, né, vários anos interpretando o personagem. No primeiro filme o Q aparece, mas ele é só citado como Major Boothroyd, né, que é o nome dele nos livros, e é um outro ator que faz, né, mas quem realmente transforma o Q num personagem carismático é o Desmond Llewellyn, né, com a forma como ele interpreta o Q, que é muito legal, né, que é aquele cara que tem um brinquedo e tá dando um brinquedo pra uma criança, que ele sabe que a criança vai quebrar o brinquedo. Ah, ele sempre fala, você sempre trata meus objetos da forma errada. E sempre ele tá explicando, né, cara, como é que funciona, e o 007 tá no mundo da lua, né, tá? Não, mas eu não sei por que ele reclama do 007 nunca trazer os brinquedinhos de volta, porque aqueles troços que ele faz, se não quebrar, não funciona. Não tem como trazer de volta inteiro, sabe? A não ser os carros, né? Os carros. Mas as bugigangas, assim, não tem como. É um negócio, tipo, é um uso só que você tem pro negócio. Não tem como, né? E ele também é um filme divertido, né, cara? Aquele assistente que o James Bond arranja lá em Moscou, cara. Que ele é pai de todo mundo, tá ligado? O Pedro Armendáriz. Aliás, tem uma curiosidade triste, né? Sobre o Pedro Armendáriz, que foi o ator que fez o Karim Bey, né? Ele tava com câncer quando tava gravando o filme. E era um câncer inoperável. Não tinha como operar. Então ele terminou completou a cena, né, terminou as gravações e tal, assim, fazendo muito esforço, porque ele tava numa dor que não parava, nada fazia parar essa dor. Foi pro hospital, né, e entrou com uma arma no hospital. E aí ele se internou e tal, e durante a noite ele se matou. Capaz. Pois é, ele tinha um câncer que não tinha como operar, então foi o último filme do Pedro Armendáriz, que é um ator que fez vários filmes, né, na década de 50, 60, era um ator conhecido e tal, mas mas por conta desse câncer aí, ele se matou e o último filme dele foi o 007, o Moscou contra 007. Não, pelo menos ele foi pai de todo mundo. E é um personagem, cara, você não fala, né, no filme, que é o cara, em todas as cenas que ele tava com uma dor excruciante, né, por conta de um câncer, sabe? Um ator fantástico. A forma como ele interpreta o Karim Bey é sensacional, extremamente carismático, né? E é uma outra curiosidade a respeito aí do roteiro, né? Tanto o Dr. No quanto o Moscou contra 007, eles são bem fiéis aos livros. Tem algumas alterações, mas eles são bem fiéis. O Moscou contra 007 é bem fiel mesmo, né? E é até arriscado, né, você ser fiel a um livro que não tem muita ação. A maior cena de ação do filme se passa dentro de uma cabine de um trem, cara. E é sensacional, muito bem dirigida aquela cena. É uma das cenas mais tensas de filmes de espionagem até hoje, assim. É muito tensa, e o Robert Shaw gigante, né, batendo no 007. É muito legal mesmo. Mas... E eu gosto muito dele por conta disso, assim. Por causa desse espírito realmente de filme de espionagem. E o ritmo dele é muito bom. Apesar de não ter muita cena de ação, ele é um filme bem, bem rápido. Principalmente pra época. Então, sobre questão de dinheiro, o Moscou contra 007, ele custou 2 milhões. E em valores em reais, ele fez 78,9 milhões. Só que se isso for ajustado pro dólar de 2011... Uhum. Todas as questões aí, daria 570 milhões e 600 dólares. Dinheiro pra caramba, hein, cara? 2 milhões. O que que hoje em dia imagina se faz com 2 milhões, cara? Boa parte desse dinheiro, né, dessa bilheteria boa do filme, se deve primeiro à boa aceitação do Dr. No, né, que também rendeu bastante. Ele custou 1 milhão e fez 59 milhões, pô, puta do mundo. E ajustado, né, deu 435. E se deve a isso e ao fato de que... E outra coisa também que ajudou a popularizar o filme foi que o presidente Kennedy tinha colocado na lista dos 10 livros favoritos dele na revista Life, o livro, né, From Russia with Love, e acabou impulsionando mais ainda, serviu como um marketing espontâneo pro Inclusive, filme. Inclusive, o William Manchester, que escreveu um livro chamado Death of a President, ele diz que o último filme visto pelo John Kennedy foi o Moscou contra 007. Isso é mais uma curiosidade, não foi isso que impulsionou o filme. Uhum. Cara, triste isso, né? Esse filme tá meio... Se fosse hoje, assim, o pessoal ia falar que o filme tá amaldiçoado, né? Ator que se mata, o presidente americano assiste o filme e morre depois, né? Tá. Deviam ter mostrado esse filme pro Bush há mais tempo. Sabe a cena da explosão do helicóptero, da Spectre, que tem no filme? Uhum. Ela, na verdade, essa cena nem foi feita pro filme. Ela foi uma cena reaproveitada de uma cena tirada de Doctor Who. Que pode ver, pode ser assistido no episódio The Daemons. Eu não sei em qual temporada e qual episódio é esse, mas quem quiser procurar aí, o helicóptero, na verdade, foi explodido em Doctor Who. Olha só, hein? O Doctor Who lá dos anos 60. Óbvio, de 2005. É que não pode, ele não é. Tudo bem que a tarde mas não é assim, né? Não, é que o pessoal pode entender o contrário, entendeu? É. Que a cena foi utilizada no Doctor Who. Não, a cena do Doctor Who foi utilizada no 007. Legal. E é uma cena que foi muito inspirada no Intriga Internacional do Alfred Hitchcock, né? E, de novo, né, já é o segundo filme do 007. E é o segundo filme em que a voz das atrizes, a Lois Maxwell, que é a Money Penny, foram dubladas por atrizes britânicas que não foram creditadas no filme. Olha, por quê? Porque elas não tinham sotaque britânico. É, a Bond Girl desse filme, que é a Tatiana Romanova, né? Ela é italiana, Daniela Bianchi. Então, provavelmente, ela devia ter um sotaque italiano muito carregado. Tinha também a Sylvia Trent, que é Eunice Gayson. Isso. Primeiro tinha a Roni Ryder, que eu também acho que é do leste europeu. A Sylvia Trent. É, a Roni Ryder era a Ursula Andress, né? Sylvia Trent, de novo, ela apareceu no primeiro e apareceu no segundo. Mas ela não aparece mais. E a que faz a Miss Tarot, que é a inimiga, que era a Xena Marshall, no Dr. Who. Interessante, né? É, mas é porque os filmes do 007 sempre tiveram atores de outros países, né? Os vilões também, vários deles foram interpretados por atores que não eram eram nem britânicos, nem americanos, né? É, foi porque essa questão de viajar ao mundo, né? Tem que trazer também a cultura. É, na verdade não é isso. Na verdade era a busca pela audiência em países da Europa em geral, né? Então você tem o Goldfinger, que é o terceiro filme, por exemplo. Quem faz o Goldfinger é o Gert Fröbe, que era um ator alemão e que era um ator de sucesso na Alemanha. Então era pra chamar os mercados internacionais mesmo. É. I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. E aí vamos falar do Goldfinger, que esse é o filme que realmente estabelece a fórmula para um filme do 007. Pois é, que aí foi em 64, dois anos depois do Moscou contra 007, voltou o senhor Sean Connery como agente. E James Bond. E esse filme marca a entrada de um outro diretor, que é o Guy Hamilton, que é um diretor americano e que estava acostumado com os filmes um pouco diferentes, um pouco mais artísticos, e que trouxe algumas coisas que depois, que funcionam muito bem no Goldfinger, mas depois, quando são reutilizadas em outros filmes, acabam virando muita coisa do que o 007 virou de galhofa, se deve a muito do que o Guy Hamilton trouxe pro Goldfinger. Pois é, você vê, né, no começo ali o James Bond olhando o cara vindo através dele, através do olho da menina. Pô, essa cena é foda. Galhofada maravilhosa, cara. Ai. Reflexo do olho da menina. Não, cara, não. E puta, cara. Olha, os vilões de 007 são bizarros por natureza. É o primeiro com sua garra mecânica, né? O segundo até que nem tanto, mas é meio que ele parece um robô. Né? Aquele, o louro parece um robô. Mas, cara, Obi-Job. Zé, e ele falou, olha, um negro, asiático, baixinho, mudo, e que usa um chapéu, né? Aí usa um chapéu que arranca a cabeça de estátua de mármore. Olha, isso é para poucos, cara. Isso é para... Não, agora, você sabe o que é para poucos mesmo? Olha só como que se fazia cinema antigamente. Lá no final do filme, né, o Oddjob tá lutando contra o 007. Uhum. E ele morre por conta de um choque que ele toma, né? Isso. Pois é. Cara, o Harold Sakata, que é o ator que fez o Oddjob, se feriu gravemente naquela cena, né? Porque ele tinha aquelas faíscas, e ele ficou segurando ali aquele negócio, né? Levando aquelas faíscas no braço, tomando queimadura, e ele ficou segurando aquilo, até o diretor falar corta. Esse cara é fera. Aí quando o diretor fala corta, né, ele sai assim, todo queimado e tal, o diretor fala, cara, por que você não falou nada? Ele falou, se você não pediu pra cortar, eu fiquei aguentando. Pega essa, hein? Esse é brucutu. É foda, né? Onde é que tá um cara desse, Vindy, pra ensinar esses moleque, hein? Caramba, né, cara? E o Auric Goldfinger também é um escroto, né, cara? E ele jogando o baralhinho lá, roubando foda do outro. Binóculo lá do fundo. Que sacanagem. E ele é o primeiro vilão a aparecer desde o começo do filme, né? Até então, nesses dois primeiros. Parece logo, cara. Já começa o filme com ele, né? É porque o 007 é chamado pra investigar o Goldfinger, né? E aí começa a descobrir várias coisas, vai e tal, até chegar. Então, esse filme, assim, em termos de legado, né? O que esse filme deixou pra 007? Primeiro, o vilão, que ele tem um plano mais megalomaníaco do que o Dr. No. E ele sempre vai contar o plano pro James Bond, antes... Bond conseguir ir lá e fugir e acabar com o plano. Isso vai importar. Se não tem isso, não é 007. Foi uma coisa que o cara colocou no filme, mas eu acho que não tinha na cabeça assim, bom, eu vou fazer isso e todos os diretores que vierem depois de mim vão usar isso como base pra fazer o vilão, sabe? Não, é, isso daí é muito estranho, cara. É muito estranho. Tipo, funciona no filme, mas depois acaba virando realmente galhofa, sabe? Porra, que palhaçada, né? O cara vai contar o plano inteiro dele. E até tem, né, a questão toda da frase mais famosa do filme, né? O diálogo mais famoso do filme, do 007 ali naquela mesa, aquele laser indo em direção a parte do corpo que o 007 mais usa. Ele lá desesperado, você espera que eu fale, né? Ele, não, eu espero que você morra, né? Então por que que não dá um tiro no cara do... Não, mas é porque tem que fazer o cara se cagar nas calças de morrer. Porque exato. Se não acontece isso, não tem graça. Tiro na cabeça, qual é a graça dele? Pois é. Assim, também foi o primeiro filme em que vimos James Bond com Aston Martin. Exato, né? E aí eu ia falar uma coisa, né? Porque o Thiago achou que lá no Moscou contra 007 o filme já começava a ter bugiganga. O que esse Aston Martin faz? negócio tem. A seta ejetou. Quando ele começa a falar os gadgets, você já sabe que tudo aquilo ali vai ser usado em algum momento. Tá, gadgets que não são usáveis. Ele deduz que, ó, não, isso aqui ele vai usar num momento. Não acerta não, mas eu sei que você vai precisar. Vai, eu sei que vai ter um cara que você vai precisar. É o seta ejetou, é as metralhadoras, é o... Não, o que eu não entendo é que os caras metem 300 tiros no vidro da frente. O James Bond não toma nenhum tiro. Mas o traseiro precisa de uma proteção de metal? Estiloso, pode, né? Fazer um vidro blindado atrás também. A traseira é mais fraca, né? Não, é mais estiloso mesmo. É, não, não sei. Mas eu não falo tanto. Pra mim, whatever. É. Tem as metralhadoras, solta óleo, solta gás. Pô, sensacional, cara. Mas o que que é a morte do Finger no final, hein? Do Goldfinger, né? Sendo sugado pra fora. Cara, é a morte do bebê Alien, né? Exatamente. Ai, cara, muito bom. Muito bizarro. Cara. E esse filme tem, assim, a Bond Girl, que tem o melhor nome de toda... Não é o melhor nome. Tem outras com nomes mais interessantes, mas essa daí é sensacional. Que é a Pussy Galore. Pussy Galore, grande, ela é bonita. Cara, a hora que ela fala, a hora que ela fala o nome dela, é muito engraçado, cara. O James Bond dá uma olhada assim, Pussy. Não, ele fala, eu devo estar sonhando. Não, e uma coisa que eu paro um top foda, né? Cara, isso, cara, eu fico vendo filmes antigos, cara, mas nenhum consegue ter tanta mulher bonita quanto 007. É incrível. Não, é verdade. Não, é só mulher muito bonita. São pois mulheres. É. E até mesmo pela moda da época, às vezes você pega uns filmes de 80, tem umas mulheres com os cabelos cabulosão assim e tal. E no 007 não, cara. São tudo muito, muito bonita mesmo as mulheres. Os caras tinham mãe de... É. E esse negócio do nome dela, né? Eles até chegaram a cogitar mudar o nome dela pra Kitty Galore. É, né? Não teria mesmo impacto. Não, lógico que não, né? Não poderia ter piadinha. Não. E aí uma outra curiosidade sobre a personagem é que uma das coisas que eles mudaram em relação ao livro é que no livro tem uma insinuação dela ser lésbica. Inclusive tem uma insinuação bem forte. Seria assaz agradável. mas não seria, daria pra fazer. Edificante. Mas, mas não daria pra ter isso. Né? Inclusive nesse filme, Sean Connery, na cena do Fort Knox, que ele enfrentou o Job, que o Job, né, acabou se machucando, o Sean Connery também machucou as costas. E isso acabou atrasando a filmagem e também acabou servindo pro Sean Connery negociar um contrato que mais dava. Tirar claro. Um valor mais interessante, né? Tá ficando perigoso, tô arriscando minha vida. É tipo aquela época do Homem-Aranha 2, né? O Top Maguire, não, ai, machuquei as costas, que dor. Aí eles até fizeram uma piadinha no filme, né? Tem aquela, né? Agora ele... não tinha machucado, a gente quer mais dinheiro. O pior é que o Top Maguire foi pior ainda, né? Porque ele não foi nem no Homem-Aranha, né? Foi fazendo aquele filme de que ele faz um jockey lá. O Seabiscuit. Os números de Goldfinger, Warley. E aí o Goldfinger, né, pô, custou 3 milhões e estamos aumentando 1 milhão a cada filme, mas também o valor que ele tá rendendo está sendo cada vez mais agradável, né? Ele rendeu 124,9 milhões de dólares e se for ajustar para os valores de hoje, dariam 891 milhões e 700 mil dólares. Tá que o pariu. Chegando quase à base de 1 bilhão, hein? Só tem um que chega mais próximo a isso, hein? Porra, é foda, né? A gente vai percebendo que os filmes vão aumentar o orçamento e vai aumentando a bilheteria, né? Mas, quem dera se aumentar o orçamento cada vez essa miséria e aumentar tanto na renda. Seria uma benção. I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Quarto filme do 007, finalmente conseguem adaptar o Thunderball, né? Que é o 007 contra a chantagem atômica. Esse, bom, se o Goldfinger traz aqueles elementos, o Thunderball, ele pega os elementos da série e eleva ao mil, ao quadrado, assim... Vamos lá, vamos fazer esse negócio ficar grande. Cara, o filme, em termos de escala, ele é enorme. Cenários, audácia da fotografia debaixo d'água, que era uma coisa muito difícil na época, eles conseguiram fazer muito bem. Gadgets tem uma porrada logo no começo, né? Eles já usam um rocketeer lá. Usam um jetpack, cara, porra. chutou o pau da barraca, né, meu irmão? Jetpack, agora eu vou voar nessa porra, já que é aumentar o lariado. Daí ele sai do jetpack e entra num carro que solta água nos caras, velho. É tipo aquele carro, aquele tanque brucutu lá que o Nerdmaster falou, tá ligado? Que ataca água nos outros. É aquilo lá, o carro do James Bond. Pois é, é muito legal. A primeira cena do filme, né, a cena pós-crédito do filme, eu acho sensacional. E a luta dele com o cara lá, cara, aquela luta é muito foda. Por mais que ela tenha alguns problemas de corte por conta do tempo que eles tinham pra rodar, né, cada rolo de filme, eles tinham que rodar, tinha que trocar o rolo e tal. Então tem uns problemas de corte ali que são bem aparentes, mas a cena é muito boa. Nesse filme a gente conhece a hierarquia da Spectre, né, a gente também tem números, não o 007, mas a gente tem ordens de importância, assim como na inteligência inglesa. A gente tem uma cena que, cara, essa cena vários filmes já usaram. É aquela cena em que o chefão vê que o cara fez merda. E ele vai lá e olha o botãozinho, olha pra cara do sujeito, olha o botãozinho, olha a cara do sujeito, olha o botãozinho, aperta o botãozinho e o cara que tá sentado ou em pé se pode. Toma um choque e desaparece, velho. A cadeira... Ele toma um choque e a cadeira desce. Quando ela volta, cadê o cara? Eu gosto muito desse filme, cara. É, pela essa questão, assim, do custo de produção, sabe? Você percebe nessa cena mesmo do Blofeld, né, matando o cara. Cara, o tamanho daqueles canários, né, é muito grande aqui. E é muito... O design de produção do filme é muito bom. E é a foto do Terence Young pra direção, né? Pela última vez. Isso. E aí o Terence Young traz de volta a grandiosidade do filme. Assim, porque o Goldfinger, ele é muito bom e tal, mas ele... Cara, não sei. 007 pra mim não funciona nos Estados Unidos. Sabe? Todos os filmes do 007 que ele vai pros Estados Unidos, eu acho que tem uma cara de pobre, sabe? Ele deixa de ser muito inglês. É, cara, fica meio pobre, assim. Eu gosto do 007 viajando pela Europa, sabe? Sempre tem umas paisagens mais interessantes, né? É, e até quando ele vem pro Brasil com o Roger Moore, é mais interessante do que quando ele vai pros Estados Unidos, sabe? Eu realmente não gosto ele viajando pros Estados Unidos. Eu acho que fica uma coisa, assim, muito... Ainda mais no Goldfinger, que ele vai pra uma área meio rural, sabe? O cara mora num Aras, né? Cuida de cavalo, porra. Pois é. É que ele não tinha pegado nenhuma menina ainda no Aras. E aí, por conta daqueles problemas de direitos autorais, né? Esse filme, ele é produzido pelo Kevin McClory, né? E não pelo Saltzman e pelo Broccoli, né? É pela empresa do Broccoli e do Saltzman, mas quem produz o filme é o Kevin McClory, que era o cara que tinha escrito o roteiro, né? E que processou o Ian Fleming, gerou todo o atraso no filme. É. E ele é engraçado que ele passa praticamente o filme inteiro dentro da água, né? É, tem muita cena debaixo d'água, e essas cenas foram muito difíceis de serem rodadas, porque não tinha... É, não tinha esse negócio de câmera à prova d'água, praticamente, na época, que nem a gente tem hoje, né, cara? É, não, eles tiveram que desenvolver todo um equipamento pra gravar debaixo d'água, e o mais importante, né, gravar debaixo d'água é complicado por causa da luz. Pois é, né? E, pô, da metade em diante, praticamente, foi o filme inteiro debaixo d'água. A batalha final é embaixo d'água, né, cara? É, não... E a parte dos efeitos também tá de parabéns, né, não é à toa que ganhou o Oscar do ano, né? Uhum. John Spears ganhou o Oscar nesse, e o desenhista de produção foi indicado ao BAFTA, né? Escapou no... Cara, o Ken Adam foi do desenhista de produção de vários filmes do 007. O cara era um gênio, sabe? Porque se você pegar o making of que tem nas edições tanto em Blu-ray quanto as edições especiais em DVD, os desenhos do cara, a forma como ele criava o cenário, sabe? Muito à frente do tempo dele em termos de arquitetura, uhum, sabe? Então o cara era muito bom nisso. Então, por exemplo, quando eu tava elogiando lá no começo, né, falando do Thunderball, do cenário ali, onde tá o Blofeld, né, aquela coisa gigantesca, enorme, se deve ao Ken Adam. Existe uma citação, né, que falam sobre o Ken Adam, que dizem que se não fosse por ele, e isso foi escrito no The Guardian, né, se não fosse pelo Ken Adam, as pessoas não conseguiriam acreditar que criminosos poderiam operar dentro de vulcões adormecidos, né, viajar dentro de trilhos por entre montanhas, né, e viajar em submarinos extremamente bem equipados. E ele realmente faz a gente acreditar naquilo. O Ken Adam foi um marco em termos de desenho de produção. Acho que todo mundo que gosta dessa parte de direção de arte, desenho de produção, tem que conhecer o trabalho que o Ken Adam fez em 007, porque é genial, coisa de gênio mesmo. É, e na contrapartida, depois o filme se passar inteiro debaixo da água, termina no ar, né, com ele voando. E aí, eu vou ter que falar, né, o legado do 007 atingindo diretores recentes, como o Sir Christopher Nolan, né, né? É uma homenagem, cara. Tem que ser, porque no filme do Batman, o Lucius Fox fala pro Bruce, né? Nos anos 60, a CIA usava um negócio pra pegar agentes que estavam perdidos em locais onde não podiam aterrissar. Uhum. E é a CIA que salva o 007 no fim, usando o mesmo sistema, né, que o Batman usa no Cavaleiro das Trevas. Na verdade, o contrário, né? E a cena é igual, cara. Exatamente. A cena é igualzinha. É uma das grandes referências que o Nolan, quem acompanha as declarações dele, sabe que ele é um puta fã do 007, ele adora. Já demonstrou interesse de dirigir um, então... Quem sabe no futuro, né? Seria muito interessante. Não. E, assim, ele... Vários filmes dele, ele homenageia algumas coisas do 007, e depois a gente vai comentando outras. Na verdade, se a gente começar a reparar, o Christopher Nolan homenageia Deus e o mundo, sabe? Ele só não dá tão na cara quanto o senhor Quentin Tarantino, sacou? É, porque o Tarantino, ele faz uma coisa mais de colagem. Ele faz. O Nolan usa mais a influência. Ele usa elementos. É, ele coloca dentro da narrativa dele, né? É, fica mais orgânico o que ele tá fazendo ali. Mas como esse do Batman é uma coisa muito visual, né? É praticamente a mesma cena. Então, fica bem na cara ali que foi uma homenagem. Tem que ter sido. E o Arlen? Dinheiro? Ele já teve um custo mais alto. Ele custou 9 milhões, né? 5 milhões a mais do que o Goldfinger. Mas ele teve um lucro de 141,2 milhões. Que reajustado para os dias atuais, daria 992 milhões. Caramba. Por 8 milhões não chegaria à marca de 1 bilhão. Os produtores deviam estar pulando assim numa altura de 5 metros de felicidade, sabe? Não, na época, né, ele teve uma venda de cerca de 140 milhões de ingressos no mundo inteiro. Então... E esses 9 milhões que ele custou, você percebe isso, cara. Se você assistiu Goldfinger e logo depois assistiu o Thunderball, você tem um choque, sabe? Caralho, sabe? Que isso? É muito visível pela cena, pelos efeitos especiais, cenas debaixo d'água, até os próprios gadgets, tudo ali você vê. Tá tudo mais bem feito, a questão visual, tudo. A nível de escala, o filme é gigantesco. Você percebe os 9 milhões foram muito bem gastos. É um dos filmes do Bond que eu mais gosto, embora tenha alguns momentos meio galhofa, mas é um dos filmes do 007 que eu mais gosto. Eles aproveitaram nesse filme também, inflacionaram nas Bond Girls, né? 4. Não, e tem uma Bond Girl ali que só pelo busto dela vale por 2, né? Nossa, a vilã Fiona Volpe, Luciana Paluzzi. Paluzzi! Puta que meu pariu! Tava vendo esse filme na faculdade, meu colega, puta que pariu! Que é isso, meu irmão? Se eu tô vendo o filme do 007. É brincadeira, velho. Sensacional. Tá de parabéns. E voltando aqui pro que a gente tinha falado deles colocarem atores internacionais pra capitalizar, né, o mercado internacional, o vilão, que é o Largo, né, ele é interpretado pelo Adolfo Celli, que era um ator bem famoso na Itália. Acho que isso é bom pra franquia, não só por chamar, mas até mesmo pra questão de diversidade, já que ele é um agente, assim, britânico, mas resolve casos internacionais. Mas a grande sacada mesmo é essa. Óbvio, a grande sacada é financeira, mas pra gente que é fã, é interessante pela diversidade mesmo, entendeu? Sim. E uma outra coisa, né? Esse filme marca o 007 cometendo um estupro, que eu não sei se vocês perceberam isso, mas ele estupra a enfermeira. Né? Sim. Ela não quer e ele força. Cara, tá tudo muito errado. Ela não quer. Ela tá fazendo charminho. É o famoso cu doce. Entendeu? Se ela não quisesse, ela saía. Não quer. Tava fazendo charminho só pro James Bond. Para. Aí depois, eu quero. Agora eu quero. A gente pode encarar dessa forma, mas que foi um estupro, foi. Não, beleza. Foda-se. Esse James Bond, né, cara? Ele faz diversão. É o trabalho dele, né? O que eu não faço pela Inglaterra. O que ele não faz pela rainha? I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. dois anos depois, em 67, veio com 007, Só Se Vive Duas Vezes. Novamente com Sean Connery na pele do agente James Bond. Isso agora é direção do Lewis Gilbert. E aí faz um bom trabalho. Mas eu vou te falar, eu não gosto muito do Só Se Vive Duas Vezes, não. Eu acho que ele cansa um pouco. Ele pega uma fórmula muito parecida com a do Thunderball. Ele, né, leva pro espaço, na verdade, que ocorreu no mar, né? É, né? Ele não chega aí pro espaço, né? Não, ele tem lá a nave Pac-Man lá, que come a outra nave. É, aquele negócio, né? O plano megalomaníaco jogando forte, né? Iniciar a Terceira Guerra Mundial. Pô, o James Bond finge a morte dele. Agora, pela primeira vez, a gente viu o rosto do Strabo Blofeld, né? Pois é, que e aí... é o Donald, cara, Pleasence. Aí acontece uma das coisas mais bizarras em termos de continuidade. Eu acho que é a coisa mais bizarra da história do cinema, cara. Porque, nossa, eu nunca vi nada tão bizarro igual isso. E pra explicar isso, eu vou ter que falar do filme seguinte, né? Então a gente vai... O que acontece? O Só Se Vive Duas Vezes se passa depois do A Serviço Secreto de Sua Majestade, que foi o filme que veio depois do Só Se Vive Duas Vezes. O Serviço Secreto de Sua Majestade é um dos filmes mais fiéis ao livro. Ele é muito fiel. Tão fiel que quando chega a hora do 007 se encontrar com o Blofeld não conhece o 007. Sendo que ele encontrou o 007 no Só Se Vive Duas Vezes. No filme com o George Lazenby, o George Lazenby fica de cara pro Blofeld e o Blofeld não reconhece ele como Bond. Né? É que bizarro, nesse... cara, é um dos poucos filmes que o James Bond nem dirige um carro, velho. É que nesse filme, James Bond vira ninja, cara. Você entendeu? Mas é porque tem atriz japonesa no elenco, aí ele quis mostrar, entendeu? Cara, a hora que ele aparece lá com o cabelinho jogado pra baixo, assim. E quis se mostrar pra elas como um ninja, entendeu? É a forma triste do James Bond. Cara, aquilo depois foi. Tanto que depois ele ganha banhozinho, entendeu? Pois é, mas aquilo foi muito bizarro, ele com o cabelo de japonês lá, cara. É, vamos passar o Sean Connery de japonês aqui, que eles... Ele fica parecendo Nossa, cara, ele fica parecendo um Spock, né? Ele fica parecendo um vulcano, é verdade. É verdade. Se você colocar a orelha nele, ele é um vulcano. Pô, e o vilão, bom. Ele é o vilão que o Mike Myers se inspira no visual, né? Desde o primeiro filme, já aquele negócio dele com o gatinho, né? Tá, mas é o visual assim mais... Ah, não, sim, o visual com o anel no último dedo, né? É que... Aquela ajudante do... Do Blofeld no segundo filme, né? A Rosa Klebb. Ela também é uma... Ela foi parodiada no... Não, e o número 2 também. Sim, o número 2. Sabe? Cara, então, é complicado, né? Se falar um vilão de número 2, é foda, cara. Powers, né? É uma das maiores homenagens ao James Bond. Só que é uma paródia comédia, né? Mas o Sou Espião já parodiou, né? Parodia 007, né? Não o filme, né? A série que tinha. O James West, a série. O agente da Uncle, né? O agente 86. Então, assim, milhares de coisas já homenagearam, são referências aos 007, filmes como aquele Perigo Supremo, o Flint, né? O Johnny English, né? Então, sim. É por aí. Os filmes do Bond estabeleceram uma vertente dos filmes de espionagem, né? Porque ao mesmo tempo que você tinha o 007, você tinha outros filmes de espião também que eram mais sérios, né? Mas o 007 criou e esse Só Se Vive Duas Vezes, ele tem muito disso mesmo, assim, que é, porra, o 007 enfrenta o cara num vulcão, sabe? É muito over. É muito 007. Uma informação legal aí é que o roteiro desse filme foi escrito pelo Roald Dahl, que era amigo do Ian Fleming, e pra quem não tá ligando o nome à pessoa, foi o cara que escreveu o livro A Fantástica Fábrica de Chocolate. Olha só, hein? Aquilo que a gente comentou, né, que você percebe uma diferença, né, em custo de produção do terceiro pro quarto, essa diferença já não fica tão evidente do quarto pro quinto, muito pelo contrário, o quinto parece que é mais pobre, na verdade ele custou mais, né? Por mais que tenha o vulcão e tal, mas ele não emplaca, cara. Eu acho que esse filme ele começa a marcar uma coisa assim, que, pô, a gente precisa reinventar esse personagem, precisa fazer alguma coisa diferente com ele. Pois é, transformar ele em vulcano foi a opção. Ele custou $500,000 a mais, custou $9,500,000, mas ele acabou rendendo 111,6 milhões menos do antecessor. E menos que o Goldfinger também. Sim, menos que o Goldfinger. Entendeu? Já demonstra um certo cansaço, né, de fórmula. Ele ficou muito formulário. E aí... Precisava ter alguma coisa pra mexer, assim, falar, porra, vamos mudar. É, aí mudaram e daqui a pouco a gente começa a mudar. E aí, se for ajustar pro dia de hoje, daria 739,5 milhões. Ainda é uma grana, velho. Tá bom, oxe. É menor do que o Goldfinger e o Thunderball. My name's Bond. James Bond. E daí a gente vai pro ano de 1969 com uma pequena mudança. Vem o 007 a serviço secreto de sua majestade, mas não com o Sean Connery. Pois é, o Sean Connery falou que não queria mais fazer e ele tava se achando meio velho, aquelas frescurinhas básicas, né, que queria fazer outras coisas, não sei o quê. E trocaram o ator, né, trocaram pro George Lazenby, que é um ator australiano. É, e aí uma curiosidade, que a primeira opção pra fazer o 007 era o Timothy Dalton. Só que ele na época não aceitou. Ele, engraçado, ele não aceitou porque ele se achava jovem demais, né? Enquanto o Sean Connery tava saindo, que tava se achando velho. O Timothy Dalton, não, tô muito novo, não quero. E acabaram achando o George Lazenby. É constrangedor como que eles encontraram o George Lazenby, né? Viram o cara fazendo comercial de um sorvete de chocolate. O que tem, velho? Te garanto que acharam o Terry Crews fazendo Old Spice. Cada um. É, mas vamos, o Terry Crews não é o James Bond, né, cara? Porra, meu. A gente tá querendo saber como é o constrangimento. O constrangedor não é o trabalho, o constrangedor é não trabalhar. Ah, bonito, né? É bonito. Isso daí foi o que o Mark Wahlberg falava toda vez que ele tinha que tirar foto como modelo de cueca. Uai, te garanto. Ou talvez como DJ. Ele falava, nossa, olha, ele é um homem da cueca. Eu não sei o que é pior, é ter sido modelo de cueca ou ter sido DJ Mark, né? Mas tudo bem. Eu ainda acho que a cueca é menos constrangedora e é mais digna. É, pode ser. Sério. E aí o George Lazenby impressionou, né, os produtores por conta do físico, né, porque ele era grandalhão e tal. E acharam que o cara seria um bom 007. É, eu não acho o filme ruim, na boa. Ó, vou te falar, é um dos melhores filmes do Bond. É um dos melhores mesmo. Gosto. O Lazenby, pelo menos na cena de ação, eu não sei se é porque parece que ele ia com tanta sede ao pote, parecia que ele tava, cara, mas estuprando o cara de tanta porrada. Mas o cara era agressivo. Quem falou do Daniel Craig não deve ter visto o filme desse cara. Na verdade, eu acho que quem fala mal do Daniel Craig nunca viu nenhum filme do 007 sem o Pierce Brosnan. Exato. Entendeu? É que e nunca leu um livro do 007 também pra falar mal da questão do 007 ser mais brutal. A questão do rosto dele, se você for ver a foto que é o que eles fizeram, que é o mais próximo do que o Ian Fleming tinha como intenção, lembra mais do que os outros. Lembro. Ele e o Timothy Dalton são os mais parecidos, que seria o James Bond. É. O grande desfalque é o problema é que a cara do Sean Connery tava muito forte, cara, né, cara? Não, e assim, não dá pra negar. O Sean Connery é muito melhor que o George Lazenby. Ah, óbvio. Sim, o George Lazenby, ele não é um bom 007. O que é bom é o filme. O filme é muito bom. Mas o George Lazenby, cara, tem umas cenas ali que são bem constrangedoras mesmo. E ele não consegue passar o carisma do Sean Connery, ele não consegue passar a sutileza que o Sean Connery tinha em alguns momentos, que foi que o público estava acostumado, entendeu? Ele é muito ele não é um bom ator, fazer o quê? Ele não é um bom ator e ele é muito agressivo, sabe? Você vê ele é muito agressivo. É. Ele não consegue pegar as menininhas, né? Ele chega no começo do filme da menininha lá na praia, lá, ela dá o pé nele, né? Ele fica bravo. Pô, isso não acontecia com outro tipo. Outro cara, né? É. Você sabe por que ele faz essa piada, né? Porque o outro James Bond pegava tudo e ele não conseguiu? Essa é a interpretação mais óbvia, mas na verdade ele tá fazendo uma piada com a Cinderela, cara. Que ela deixa o sapatinho pra ele e foge, né? Ah. E ele tá se referindo ao príncipe da Cinderela. A Cinderela, né? Isso não acontecia com outro cara. Nossa, cara. Boa. O que o Orly falou, a questão da brutalidade do George Lazenby, ficou muito clara quando ele tava fazendo os testes, né? Pro personagem, que ele vai brigar lá com o cara que era o coordenador de dublê e mete um murro na cara do cara. Acidentalmente, né? Não, esse filme é... Ele tem altas coisas. A hora que ele tá lá no... Ele tá sentado lá esperando o cofre abrir, cara. Pega Playboy e começa a ler. E faz uma cara, tipo assim. Interessante, né? E no final do filme, a hora que a menina lá, depois que ele já consegue conquistar ela e tal. Não, eu não vou deixar o James aqui. O cara mete um murro na cara da mulher. É, cara. Mas assim, é a primeira vez que a gente vê o James Bond apaixonado de fato. Pois é, e isso é do livro. É, apaixonado. Isso é do livro. E, né, óbvio, né, foram lá e mataram no final do filme, que dá uma tristeza desgraçada pela reação dele. É. É, dele. Pois não, é, cara, ele tava guardando a atuação dele pro fim, Pro fim, cara, porque que é muito bom aquela cena. Não, não, é, ela só tá descansando, falando pro policial. É, o olhar dele, cara, é muito triste. É, aqui, sabe? A cena é muito triste. Eles estavam tão felizes, aí chega aquele... É verdade, cara. Vilão desse filme, mais uma vez, Ernesto Slavo Blofeld, né? Com o outro ator interpretando, agora o Telly Savalas. Exatamente. O Kojak em pessoa, interpretando, aí acontece, né? Isso que eu tinha comentado, de que ele... E a morte dele? Não reconhece o 007, né? A morte, né? Mortão, porque na verdade ficou preso. Cara, que forminha de ser preso desgraçado, hein, velho? Preso com a cabeça numa árvore. Que bosta, hein? É muito azar. É, e de novo, né? O senhor Christopher Nolan praticamente surrupiou o clímax da origem desse filme, né? Exato. Por isso, é o que mais me incomoda na origem é esse terceiro. Tanto o Nolan, exato, o Christopher Nolan, quanto o irmão dele, né? O Jonathan, eles falam que o filme preferido deles, do 007, é esse. Né? Então tá explicada, né, a homenagem ali na origem, que é a cena, é igual, é a mesma coisa. O pessoal descendo ali de esqui, aquele castelo preso na montanha, é totalmente chupado do 007, não tem dúvida. É. E esse filme, ele causou uma certa rejeição, né, quando ficaram sabendo que o 007 ia casar, né. É. Todo mundo assim meio, nossa, mas como assim, né, o 007 vai casar, isso não vai funcionar muito bem e tal. Poderia ter funcionado melhor se no filme seguinte tivessem dado uma continuidade mais fluida, né, mais orgânica pro filme, e não acontece isso. Eles ignoram, né, o fato. Não, eles não ignoram. É, o que vem a seguir, né, que é o Diamantes São Eternos, começa com o 007 procurando o Blofeld ali com sangue nos olhos, sabe? Mas aí meio, depois a cena descreve. Meio que início, meio acaba isso, sim. Início do Quantum of Solace. Isso, é. O 007 em busca de vingança e tal, mas só dura a cena pós-crédito. É. Pois é, dinheiro, né? Ele custou um pouco menos que os seus dois predecessores. Ele custou 7 milhões. Ele fez 87,4 milhões, né? Tirando os dois primeiros, é o menor renda. O que pra hoje daria 527 milhões. Não foi um fracasso, óbvio que não. Foi um sucesso grande. Mas aquém do que vinha sendo os outros. É, e obviamente que atribuíram esse número baixo à falta do Sean Connery. Né? Tanto que aí falaram, não, vamos trazer o homem de volta, vai. Paga o que ele quiser aí e vambora. I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. 1971, chegou Os Diamantes São Eternos, com o Sean Connery de novo aos seus 41 anos de idade, vivendo James Bond. É, como a gente tinha comentado lá no começo, o George Lazenby até tinha oferecido, né, pro George Lazenby fazer o filme, mas ele não quis. Ele, não, é, isso aqui no 007, nos anos 70, vai acabar, não vai ter mais. A preocupação dele era muito por causa da geração que tava vindo, essa geração Woodstock, coisa do tipo. Isso, exatamente. Ele achava que o 007, com toda aquela questão sexual, né, tal, ele tava ultrapassado. Que pena. E aí, antes, né, de chamarem o Sean Connery, eles tinham considerado... Cara, é... Ai, ai. O Adam West foi considerado pra fazer o 007. Cara, esse é um ótimo. O James Bond é... James Bond Batman. Imagina. E outro também que foi considerado pra fazer foi o Michael Gambon, que quem não tá ligando o nome à pessoa, é o Dumbledore dos últimos filmes do Harry Potter, né? Não o do primeiro e do segundo. A partir do terceiro, Michael Gambon é o Dumbledore. Quase foi o 007. Ah, na uma das escolhas também era o Burt Reynolds. Nossa. É, mas ele não tava disponível na época e... Você viu como que os caras já tava assim meio que... Cara, não tô entendendo, né? Vamos pegar qualquer um. Adam West? Porra, Adam West, legal. Não, cara, não é legal. É, tipo assim, em tese, a gente quer ator britânico, porra. Eu acho que você entender isso, né? Pelo menos. É que o Adam West era famosinho, né, cara? Não, mas é americano. Encaixava, cara, não sabe. Estilo. Pois é, mas você vê que o Sean Connery nesse filme, pelo menos, ele tá velho. Você sente que ele tá velho, tá barrigudo, não aparece mais sem camisa. Também, né? 41 anos nas costas, né? A gente para de se cuidar um pouco. Cara. Já tem uns cabelinhos brancos, né? Mas como se diz, né? Continua passando o rodo legal, né? Não, mas ele tá com... Ele tem ainda o charme dele. E esse daí também tem outra Bond Girl que vale por duas, né? Que é a Plenty. Uma pena que na hora que ele vai ter um... Pois é. Joga uma mina pela janela e o cara ainda fala, porra, eu não sabia que tinha uma piscina lá embaixo. Ou seja, ele queria jogar pra pra matar. Não era só pra... Vai! Boa, vai na água. Não, não, era pra matar você. Pois é, era cara. Era melhor, porra. E a apresentação dela é sensacional, né? Que ela chega assim, ela vira pra ele. Ai, I'm Plant. Aí ele vira. Claro que... Que Plant em inglês é cheia, né? Ele olha pros peitos dela. Sempre. Claro que você é, né? Cheia, Plant. Esse vilão, né, que joga ela pela janela, né, Warly? É um do... Forma uma dupla de vilões, né, que causou também uma certa, um certo desconforto na época. São os dois, não. É, o que joga ele pela janela é os caras lá da casa funerária. Aquele grupinho da casa funerária. Não, não é o Mr. Kit e o Mr. Wint? Não, não, não. Não, não é, não. Eu tenho quase certeza que... Não, eu só tinha na lembrança, assim, que era o Mr. Kid e o Mr. Wint. É, a cena... E esses dois vilões... A cena com o James Bond e, no caso, é só a última, que é a cena... Ah, é porque também tem um negócio... Ele fala que ele saiu com a perna, com o rabo entre as pernas. Que ele joga, que ele atocha a bomba na mão, na roupa dele, joga ele e o outro ele incendeia o gordinho. É. Então, esses dois vilões aí causaram uma certa... um certo desconforto na época, porque eles são gays, né? Cara, sim. Percebe, tem uma hora que eles saem de mãos dadas. Exatamente. Olha, o negócio é que eles escolheram dois caras que, além deles serem homossexuais, isso aí não é problema nenhum. Não, mas pra época era. É, não, óbvio, mas eu falo assim... Pra época causou desconforto. Eles escolheram um cara com cara de retardado e um gordinho escroto, com o cabelo só do lado parecendo o Bozo e um bigodinho horroroso. Puta que pariu. Eles eram muito, muito escrotos, velho. Bizarro. Agora, o que é foda é o Charles Grey como um Blofeld. Muito bom, velho. Agora, né, temos uma... Né, mudou de rosto... É, agora tem uma desculpa, né? É, porque antes tava foda, né? É, não tinha como. Mas o Charles Grey, inclusive, ele tinha aparecido, né? No Só Se Vive Duas Vezes, que ele fazia o contato do 007. E depois acabou virando... Ficou famoso depois, porque ele interpretou duas vezes, em duas oportunidades diferentes, o Mycroft Holmes, né? No seriado da ITC, nos anos 80, e num filme do Sherlock, no finalzinho dos anos 70. Bacana. E aí a volta do Guy Hamilton, né? Que tinha feito Goldfinger, né? E ele volta aqui pra fazer esse, de novo ele leva o 007 pros Estados Unidos, né? Como ele era americano, ele tava maluco que ele tinha que levar o 007 pros Estados Unidos. E de novo cria um filme muito fraco, cara. Esse filme não... Esse, assim, não é nem a questão de cansar. Esse filme é chato, ele é bobo demais. A trama dele é muito parecida com a trama do Só Se Vive Duas Vezes. Até o envolvimento de satélite e tal. Ah, cara, esse filme aí é... Eu não consigo engolir, não, cara. Não consigo mesmo. A menina lá, que é a Bond Girl, cara, é a Bond Girl mais ridícula de todos os filmes. Ela é burra. Ela é burra demais, cara. Ela, sabe? É um personagem que chega a ser degradante. Tiffany Case, né? É. Ela chega a ser degradante mesmo pras mulheres em geral, sabe? Porque ela é muito burra, cara. A menina é uma porta. É muito bonita, mas é muito burra. E olha que antes eles tinham cogitado a Jane Fonda e a Faye Dunaway pra fazer... Pois é, só cogitar não adianta. É. Não ia adiantar, porque a personagem é muito mais escrita. Qualquer uma que entrasse ali, nunca fez dano aí, tivesse feito, sabe? Não ia ajudar em nada. É nessa trama, né, na original, o Get Frobe ia retornar como irmão gêmeo do Goldfinger, buscando vingança pelo irmão morto anteriormente. Mas isso acabou sendo descartado. Ainda bem, né? Se eles tivessem feito isso, acho que o 007 realmente teria acabado aí. E o que o George Lazenby falou, cara, não tem jeito, assim. Isso é uma coisa pra ser muito tosco. É, mas assim, também você falou aí da Que Vale por Dois, da Lana Wood. Você sabe por que ela foi escolhida, né? Ela foi escolhida após os produtores verem a Playboy dela. Foi sugestão do roteirista, o Tom Mankiewicz. Ela... Tom Mankiewicz que depois roteirizou, né, o primeiro Superman. E ela era muito baixa mesmo. Tanto que mesmo de salto alto, ela tinha que usar uma caixa pra ela ficar numa altura mais compatível com o James Bond, porque senão ou filmava a cara do James Bond e nada dela, você só escutava a vozinha dela. mas aí não ia mostrar a parte mais importante. Precisava de usar a caixa. É, e esse filme realmente é uma queda gigante. Isso é até uma pena que o Sean Connery tenha encerrado a carreira dele como 007 nesse filme, oficialmente, né? Depois ele volta pra fazer um filme que é uma refilmagem do Thunderball, por conta do Kevin McClory, que continuava com os direitos e queria fazer uma série do 007 em outro estúdio, né? Então ele começa com o Thunderball lá em 82, se não me engano, que com outro nome, né? Que é Nunca... Nunca Mais Outra Vez. Isso. Seria Never Say Never Again. Que é uma brincadeira, né? Porque quando o Connery termina as filmagens do Diamantes São Eternos, ele fala, agora é Nunca Mais mesmo, né? Fala, nunca mais, diga nunca de novo. E ele, Kevin McClure, queria fazer uma outra série do James Bond, mas a gente não vai entrar nisso agora não, porque isso daí só vai ficar realmente interessante nos anos 2000, né? Mas esse filme é fraco, cara. O Diamantes São Eternos é um filme, assim, muito fraquinho. Vale muito por ser, assim, mas não é nem isso. Gosto muito da música tema, que é a Shirley Bassey, que tinha cantado em Goldfinger, né? Ela volta pra cantar Os Diamantes São Eternos, que é uma música com uma letra, assim, extremamente duplo sentido, cara. É uma letra muito de duplo sentido. Ela faz umas insinuações sexuais muito fortes. Inclusive, o Saltzman, né? O Harry Saltzman, que era o produtor, um dos produtores, né? Ele ficou muito incomodado com a letra da música, que realmente é muito forte. Se você pegar depois a letra aí e traduzindo, vocês vão entender. Aí o filme custou 7,2 milhões, arrecadou 116 milhões, que mandados pro dia de hoje dariam 633,9 milhões. O que acontece é que, como o Sean Connery volta, né, o pessoal que não foi ver porque ele não tava no anterior acaba indo pra esse, né? Ele só ficou atrás do Goldfinger e do Chantagem Atômica, que só vão ser superados logo que o Roger Moore entra. Primeiro que ele entra, essa conta já é desbancada. Mas isso a gente só vai falar no próximo programa, né? E acho que a gente pode usar esses últimos minutos pra comentar um pouco os temas, né? Que a gente foi falando dos filmes, mas não falou dos temas do 007, das músicas, né? Vocês têm alguma preferida? Cara, eu gosto muito da Goldfinger. Que é a Shirley Bassey, né? Ela é realmente uma das mais interessantes. Eu gosto muito, muito, muito do que é o meu filme preferido com o Sean Connery, né? Que é o Moscou contra 007. Eu gosto muito do tema From Russia with Love, que é cantado pelo Matt Monro, que era uma espécie de Frank Sinatra em inglês. até o timbre de voz era bem parecido. E gosto muito de Thunderball, né? Que é cantada pelo Tom Jones, que é a música que depois, né, o Austin Powers faz uma paródia dela, né? Sim. Na abertura de um dos filmes dele. Tem uma música que ela é Thunderball com uma outra letra, né? Mas eu gosto muito essas duas, né? O Moscou contra 007 e Thunderball. Mas todas elas são muito boas. Mesmo a dos filmes que não são bons, né? O próprio Diamantes São Eternos, que é a Shirley Bassey de novo, a música é bem bacana. E do Serviço Secreto Sua Majestade, que é do Louis Armstrong. O tema romântico do filme do Louis Armstrong, que é uma música muito bonita, né? Foi a última música gravada pelo Louis Armstrong. Cara, o filme do 007 também vou te falar, hein? Existe. Foi a última música que o Louis Armstrong gravou e ele morreu de ataque cardíaco 2 anos depois. Olha, ele só, tava, hein? Muito doente. Ele tava muito doente quando gravou a música, mas a gente não percebe isso na música, assim, porque ela realmente tem que passar uma certa dor, né? Uma coisa assim meio de blues, né? E ela é muito bonita, essa música. Bacana mesmo. E as letras são do Hal David, que ele escreveu a maior parte dessas letras nos anos 60, que era o cara que escrevia a maior parte das músicas do Burt Bacharach, né? Como você falou aí do Frank Sinatra, né? Nancy Sinatra, né? Fez a do filme 77, né? Com 007, fosse duas vezes. Que também é muito legal. Muito boa. Muito legal. E ela foi a introdução dela, né? Foi utilizada depois como sample pra uma música do Robbie Williams, né? Que era Millennium. Exatamente. Que, aliás, o clipe de Millennium, ele interpreta o 007 nesse clipe, né? Até você falou aí de clipe, né? Até uma coisa que a gente tava comentando aqui, né? Acho que o próximo a gente gostaria que o Michael Bublé fizesse a trilha, né? Fosse a música tema, né? Ele mesmo, em um clipe mesmo, ele já representou o 007, que era um clipe de Feeling Good. E no último CD do Michael Bublé tem duas músicas, as duas músicas que introduzem o disco, que uma é um cover, a outra é dele. O cover é Cry Me a River. Cara, a introdução que fizeram pra Cry Me a River é uma música do 007. Você pode colocar ela em qualquer abertura do 007 que funciona, entendeu? Então é meio que ele se candidatando ali, né, pra cantar, e seria realmente muito interessante. E essa é a fase mais clássica dos temas, né, que acabaram criando uma tendência nos temas do 007, né, com os cantores com grande extensão vocal, né. Então você tinha Shirley Bassey, que no Goldfinger, ela, na hora que termina a música, ela solta aquele Goldfinger interminável, né, e ela conta que ela tinha que cantar enquanto estivesse passando os créditos. créditos. E tinha um telão no estúdio onde ela tava gravando e ela tinha que cantar enquanto estivesse passando os créditos. Ela solta aqui, vai estendendo o Goldfinger assim. Ela, puta, não vou aguentar, vai explodir aqui. É, até terminar os créditos. Você falou. Acaba, os créditos não acabam nunca, né? Você falou disso, um show à parte também de 007 são as aberturas, né, cara? Aquela primeira que eu tô vindo com as bolinhas, por exemplo, do Goldfinger com as mulheres e as filmes nas mulheres e elas douradas. É, e aí, a do Dr. No é muito interessante que ela serviu de base pra criação. Que aí, hoje em dia, não se faz mais animação de abertura, né? Animação de encerramento do filme. Então, quem assistir o Dr. No, pega pra ver X-Men Primeira Classe e assiste a animação de encerramento de X-Men Primeira Classe. E veja se, de onde veio a inspiração pra criação daquilo ali. Olha aí, hein? A do Chantagem Atômica também, com boneco, com boneco, com arpões, né? Nadando no mar, também sensacionais. E o uso de mulheres, né, nas aberturas, que começa com o Dr. No de uma forma tímida, mas acaba ganhando proporções gigantes com o passar dos tempos, né? Que eles começam a filmar as moças peladas mesmo, né? E aí, como só usa a silhueta, você sabe que elas estão sem roupa, mas você não vê nada, né? Tá sempre escondendo ali e tal. E se a gente for levar em conta, cara, são os predecessores do videoclipe, né? I need another 1,000. I admire your courage, Miss Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Então é isso. Esse foi os 7 primeiros filmes do agente James Bond que a gente comentou. Agora a gente volta semana que vem? Semana que vem, pra comentar mais alguns filmes. Mais 7, né? Mais 7. É, e nós vamos falar da mudança que o 007 precisava pra começar a atrair mais público. Exatamente. Então comentem aqui embaixo no post o que você achou sobre o cast, o que você acha sobre esses 7 filmes do 007. Se você já assistiu ou não. Qualquer coisa que quiser comentar. Ou mandem e-mails pra gente no alertavermelho@cinealerta.com.br. E também pelas nossas redes sociais, que são qual, Alexandre? Bom, a gente tá no Twitter, @CineAlerta, e a gente tá no Facebook, facebook.com/CineAlerta, e a gente tá no Google Mais também. Exato. Todos os links aqui no post pra você entrar lá. É, estamos mais sociáveis do que nunca. Exatamente. Levando a mensagem a todos. Até semana que vem. Este é o fim do Alerta Vermelho, mas James Bond irá voltar.